Isso recordem. A gente tem guardado essas coisas, esses áudiozinhos. Tem que guardar tudo esses áudios experimental que a gente faz. Tem que guardar, porque quando for fazer um documentário da banda, a gente tem material. Tipo, áudios perdidos da banda, quando o avião caiu, tá ligado? Quando caiu, os caras vão fazer um especial lá da banda, porque a banda mora. Aí tem que ter. Então, beleza. Oi? Se ser uma cara de banda fudida, ele tem que morrer com um avião. Não, hoje em dia é se matar. Hoje em dia é se matar. É dar um tiro na cara. É fumar droga e dar um tiro na boca. Ou fumar cocaína. Fumar cocaína é fumar crack, cara. Cheirar maconha. Exatamente. Puta, esses caras são dorgados pra caralho. Injeta. Esses aí manja das dorgas. Vamos aí. Heroína! Vamos aí, que vai dar 10 horas. Não, injeta cocaína. Esses aí manja das dorgas. Colônia desse tintra pra revolução. Peguei o meu coróico pra manifestação. Porra, espera que vacina. Reunião com a galera na área da piscina. Os companheiros chegaram com vários ideais. Todos os tipos se julgam nas redes sociais. O cara da topa de vazio. O meu irmão do Todo passo que carrega a luzinha da chaveira. Todo revolto que eu olhei. Todo passo que eu olhei. Todo passo que eu olhei. Todo passo que eu olhei. Todo passo que eu olhei. Confiscaram nosso passarinho, uma picolota desse tintra pra revolução. Peguei o coral e fui pra manifestação. Porra, esquerda me fascina. Reuni com a galera na área da piscina. Os companheiros chegaram com vários ideais. Que a gente decidiu bombar nas redes sociais. Um bote com a camisa do joelho. Só que eu tô te sentindo. Sou na igreja. A minha lado do outro inteiro. O meu braço que carrega a bolsinha da janela. Só revolta o sonho. Opa, não é por sua beleza. Eu não tenho muito solitário. Só revolta o sonho. Opa, quando o sistema do velho solitário. Espero que não tenha torcido muito.